até o Parada Marcha, era aqui, autorizou 025 para o Ritoni da Juliette. Negativo, será que mantém o número pés aguardando 2.500 então, Juliette? Vou manter meu pés aqui em corredores, aí até o Parada Barra, depois segue direto pro Caribe. Quer nadar? Cancel o controle, prossiga. Só porque ainda não recebo o seu transponder, 1003 o ajuste, qual altitude que tá mantendo? Afirmativo. Transponder no través do farol da barra, ingressando no litoral e aqui a serra mantendo 500 pés. Temos alguns tráfegos em sentido contrário, mantendo 1.000 pés pelo corredor. O meu Oscar Bravo já avisou com o aeródromo? Afirmativo, senhor. Fechando a torre agora 118 decimal meia, o meu Oscar Bravo. Patrulha de Juliette Josolu passou através do São Paulo, passando agora através de Aracruz, até Biopéis, igual com Cairo Lorenzo, vamos ter que apresentar a visita na coordenação. Frequência livre, Juliette Josolu. Josolu, CM, Cairo. Azul 4116, complete final ILS, torre 118.6. Completa ILS 18.6, o azul 4116, entendeu? Vamos ficar até o quilo, descido até 3.000, 1.003 ajuste na chegada mar. O próximo 3.000 na ProDTAP no momento. Feito ciente, ProDTAP. Xené 6210, desse mantém a 050 na chegada mar e vigilância radar. 050 na mar e vigilância radar. Foi 3.661 no controle. Agora 56 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus na frequência 1201. 201, muito obrigado. 03621. Positivo, autorizado, ingresso decolar sem parada na pista, vento 120 graus, 12 nós. Tá, 3621. Decolar. O meu Oscar Brava, aproxime-se inicialmente para cabeceira no 7, reporte a... 30 segundos para o pouso na cabeceira, vento no 30 graus, 129, ajuste no 013. Acabou a 30 segundos da cabeceira, 17, no Oscar Bravo. A intenção de pouso é qual o pátio? Pátio passa, senhor. Sente. Meu, pode ser para 2.000 na prova de Dunas, está com referência? Autorizado, 2.000, prova de Duna, 1.003 ajuste, informe localizador. O Oscar, o Tauquilo. 2.000, prova de Duna, Oscar, o Tauquilo. Olha, 2 milhas, 4-1, 1-6. Airbus na corrida de decolagem, formarei pista livre, venta de 140 com 12. Gente, agora na pista livre, 4-1, 1-6. O Oscar Bravo dá presente autorizado aproximação direta ao pátio 4. Aproximação direta ao pátio 4, reporte solo controlado. Oscar Bravo. Azul 4-1, 1-6, pista livre autorizada, pouso. Sim, pouso, 4-1-6. Autorizado, vai direto aguardando o 025. Tem um tráfego em sua posição de 12 horas, 8 milhas, com rumo nordeste, passando 2.500 para 2.000 Mitsubishi. Trolley Salvador, boa tarde, TAM 3621. 3621, submantenha 360 direto da El, vigilância radar. E Direto da El, extensão 360, 3621, obrigado. Autorizado, voz TAP. Xané 6210. Tchau, prossiga. Gente, mantenha o litoral, reporte próximo ao farol de Tampoa, o IXRCA. Alfa, seu Juliette, patrão, não vem. Fica atenta possível, as bandas de Urubu aí na final do ano 7. Estamos vitando a Juliette, o tráfego informado anteriormente já superado, está autorizada a ascensão 2.500 pés direto Cairo. CPI 183, 4 horas de Galeão, é isso? Afirmo, 3806, livre táxi, via Juliette Alfa, ponto espera, torre 1186, altímetro 1013. Estado de emissão, CPI Alfa, ponto espera, dá 10, torre 1896, Estado 3820. Salvador, Xané 63, uma pista. Esperar a retaguarda e inicie no portão 10, chame táxi. 6315, prossiga. Informação por gentileza, São Paulo, Guarulhos, informação mais. Nosso Cabral, considera solo aos 2-0, livrando frequência. Desça agora e mantenha 500 pés, o Antônio Matão, para prosseguir o caso. Curva direita, subida da El. Subida da El, Leda, após Leda direto Bidev. O transponder 5172 e o controle 119, decimal 8. Para Guarulhos, você é na 305. Viva 360, via A350. Decola com curva direita, função no zero. Da El, Leda, Bidev, 5172, 1198. O Xené 6315, correto, chame para puxa, Xené. Voltaremos, obrigado. Salvador, 73144, autorização 370, Fortaleza. E qual o nível, que eu não entendi? 370. Ok, conforme 370, autorizado para Fortaleza, via informe Zulu 19, decola com curva esquerda, subida Momo, transição em frote. Acione 5171, controle 119.8, então 3144. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370, via Opera Cooper, Zulu 19, saída Momo, pressão frote, para colar de curva esquerda, controle 19.8, transporte 5171. Prossiga, passando por São Sul. Ok, mantém o litoral, torre agora 118.6. Certo. Fui LS, acho que é o Hotel Kilo. Acho que é o Hotel Kilo com pack final LS, chama a torre 118.6. 18.6, boa tarde. Boa. Sapatão, hotel e matéria, controle. Vai ser parada, vento no 30 graus, 10 mansa, 3805. Eu tô recebendo ainda 900 pernas, sua altimetria, confirme a altitude que tá mantendo. Ok, ajuste 1013. Esta pro aí está autorizado prosseguir para o CAB, atento aí as aproximações no ILS, ok? Mantenha no máximo 500 pés a altitude. Ok, a 1013, atento para aproximação do tráfego e mantendo no máximo 500 pés do Papatão, Antônio Matão. Atlântica, Quebec Kilo, prossiga. Puxa sonar. Reporte solo controlado, vento 140 graus, 109, ajuste no 0 no 3. Gente, após o vento sudeste, prossegue o 44, certo? Informa o Juliette, que Quebec Kilo está te chamando, senhor. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Solo trip 5489, pushback acionamento, pode 3. Oscar, não tem auxílio? Vento no 3, gente, inicio o pushback e aguarde pro táxi. 621, tô ciente, aguarde transferência com centro. 19.8, 320. 16, sua voz. Está com 3 horas e 40, altera Galeão. Eu traço o helicóptero sua posição agora de 12 horas, 9 milhas. Ele vai cruzar aí o eixo da final entre Duna e o externo a 500 pés. O traço informou que está mantendo 500 pés, porém a altimetria dele eu recebo 900 pés. E provavelmente algum problema aí com a altimetria, mas segundo o traço está mantendo 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Tá certo, a gente ainda não tem display não, mas se você tiver, a gente fala quanto é que tá apresentando pra gente. Ok. Controle Salvador, tá 3205, muito boa tarde. Tá 3601, correção, tá 3621, suba restrito ao nível de voo 320 e chame agora o centro na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, 3320, obrigado, boa tarde. Boa. Autorizado 3805. TAM 3805. Autorizado subida para o nível de voo 340 na saída da EL, vigilância. Ok, 340 na saída da EL. Possibilidade voar direto da EL hoje, né? Autorizado voar da EL. Hoje da EL, TAM 3805. 5. 45, ciente. Ao livrar direito no 21 no decimal 9. 219, ciente. Pousar nessa localidade ou só vou local e retorno ao Salvador? Última instrução, mantém ainda a posição. Eu vou taxiar, ingressar aqui um aeronave de transporte enfermo. Vou cruzar o pátio, após irei autorizar o seu pushback, ok? Confirme? Mas até por já partir, então já estamos trabalhando o push agora, a sua autorização. Afirmativo. Passou até o que ele livrou. Oscar, até o quilo, ciente, agiliza o seu táxi, ingresso e chame para ingresso a Juliette. Agilizado, chamar para ingresso a Juliette, Oscar, até o quilo. Na escuta, prossiga, tchau da Patama. Dando sequência, Yankee Serra Serra. Quem ciente, mantém o litoral, informa através de Pituaçu, tchau da Patama. Vitória e Matango, prossiga. Parte de aproximação, aguarde formação de pista livre número 1 para pouso, vento 130 graus, 129, ajuste no 0 no 3. Gente. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, mono 333, Patricelo. Mono trip 3, próximo a ponto de perna, é isso? 9, pode ser. Tem condições de alinhar e decolar sem parada? Aqui autorizado, ingresso e decolagem sem parada na pista, vento 130 graus, 109, gol no trip 3. Tire aliás decolar, gol no trip 3. Ingresso a Juliette, qual foi o seu tempo? Ingresso Juliette, agilizando, contorne o pátio 1, mantenha-me escuta e chame na Quebec para cruzar 1735. O Gol no 394, agora sim, é só coordenar com a equipe de solo após o ATR da Trip liberar a retaguarda e iniciar o pushback no 5. ATR Afirmativo, após a TR, está autorizado que o Chibet no 5 vai abrir as portas. Para o táxi, Oceaner 63, 15, com 169 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Ok, 63, 15, ciente. Segue até aí da tripe à sua direita, número 2, um ponto de espera lá, chame a torre em 18,6, ou 63, 15. Segue o tripe, ponto de espera, 18,6, 63, 15. Cara, faltando uma terra litoral, chame a torre 118,6. 118,6, cara, Alfa Tango. Táxi. Gente, após o avião, autorizado 3145. Alfa Tango, ótimo, tem tudo bem, direção do canal. O quê? Voador Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Gol 1333, decola aos 29, controle 19.8. 98, boa tarde, obrigado. 3320, tá? 3320. 3 para o Puxa, no 600. Só poderia confirmar o número do 6621? É o número 2 agora no setor. Tem um tanque que iniciou, que vai iniciar agora no portão 4, ok? Tá bom, tô na escuta da Elvis, vamos te olhar. 330 na da Helgo 333. Então, prossiga. Então, prossiga. Então, prossiga. Então, prossiga. Então, táxi até o 45. Ok, gente, se o solo aos 3-0 livrar na última, chame 121 no 19. 219 na última. 3154, autorizado chegada a Mari. Desse se mantenha 3.000 pés, 63 ajuste. Permanece vigilância até 3154. Tango até o Lima Tango, chame a torre agora na sequência 118,6 para coordenação de pouso. Ok, camarada, torre 118,6, grato, até o Lima Tango. Torre Salvador, é o Papa Tango, até o Lima Tango. Até o Lima Tango, qual parte que vai prosseguir? O Pátio do Graé, posteriormente, vai ser agora o Pátio da Graé, Pátio do Graé. Aqui, gente, dá presente, autorizado a aproximação direto do Pátio do Graia, posição controlada, vento no 30 graus, 129, até o Limatango. Tenta informações, autoridade direto do Pátio do Graia, reportará solo controlado, Limatango. 3489, pista livre autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 129. Reportando 3325. Ok, desculpa aí, senhor. Tá voando agora lenta e depois de neve, tá 3205. Só confirma a frequência, por favor. Frequência 1251, no alterna 13325. 251, 3325, está 3805, obrigado. Y no 0. Aí mantém no 0, minha 13. 394, está pronto para o táxi, autonomia de 4 horas, alterna Campinas, do POB 179. Quest, olha o patrão. Achei minha torre 118 decimal-meia. Pois é, o táxi da direita, no ponto de espera da 18, chama a torre 118,6, 1304. Decola aos 3-2, controle 119 decimal-8. 198, trip 5489. Controle trip 5489, decolado nessa escuta, boa tarde. Tripe 5489, saída agora, vigilância radar. 489. Pronto para o táxi com 1, 41 a bordo, alternando João Pessoa, 4 horas e meia. Na João Pessoa, 4 e meia, qual o POB? Confirme? 141. Ok. Táxi à direita, segue o 37 da Gol. No ponto de espera, torre 118.6, tá no 3144. Táxi à direita, seguindo o 37 da Gol. Ponto de espera, 118.6, tá 3144. Voo 394, após a rolagem do Airbus da Ocean Air Pintura Avianca, Lima, tempos no zero. Acima, após a rolagem do Airbus, é Lima, Lima, 1-0, voo apenas. Chenar 6315, autorizada a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 10 maço. Livre decolagem, Chenar 6315. Indiana Federal, por favor, direto rotatória, 63 ajuste, meu pé. Tu não vai ter condição de manter o perfil da Seda Wally? 6721, inicio o pushback e chame pelo táxi. Chamará pro táxi 6721. 600, prossiga. Não quiser confirmar na sequência após a passagem do tráfego da Tana retaguarda? Não, negativo. Eu uso o Webjet agora, sua direita, que será autorizado o pushback, ok? Ok, então após o Webjet, posso coordenar aqui o pessoal de Rava da NCO? 07, outra vez pro Tortu. Chame a torre 18.6, guardião 07. Bono 333, passa 150, chame o centro na frequência 1251, na alterna 13325. 390. Chame a 6315, decolado da EL, passa 1300. 6315, submantenha 360, direto da EL, vigilância. 360, direto da EL, 6315. Aproximação direta ao pátio do GRAE, reposto solo controlado, vento 140 graus, 129, ajuste 10 no 3. Sente. Do 394, autorizada a decolagem, pista 10, vento 140 graus, no 2, nosso. Autorizada a decolagem, 8144. 3144, após a rolagem do 737, ali mantém. 737, ali mantém, 3144. Solo controlado aos 37, levando frequência o hotel Lima Tango. No 394, decolado aos 38, controle 19.8. 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle, boa tarde, o gol 1394 decolou. 394, sube e mantenha 360, saída da EL. Acione o código transponder 51947. Natael, 5147, transponder, gol. Quem está livre lançamento, após prossiga para o setor norte da ilha para iniciar a descida, o Juliette Gabequino. Entre o padrão. T5489, voe direto Vitória da Conquista da presente. Direto Vitória da Conquista presente, 5489 da 30. Controlada aos 3 nomes na frequência, guardião 07. Tá 3144, decola aos 39, controle 19, decimal 8. 19,8, obrigado. Nada. Controle Salvador, boa tarde, tá 3144, decolou no perfil da Momo, frote. 3144, sube e mantenha 370, vigilância radar. Subindo para o 370, 3144. Juliette Gabequino, controle. Zona 54, desse mantenha 2000 pés, autorizado LS XRA, reporte localizador. 2000, autorizado XRA, reporte lá, 3154. Webjet 672, uno autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Frequência livre, Kilo. Costa Azul, 500 pés, decola Dono 7, curva direita, ingresso no litoral. Acione 0164, o controle 19 decimal 8, torre 18 decimal 6. Bata. Chame a torre, bom voo, Romeu Cabral. É 315, passão 40, chame Recife em 1251, antena 3325. Táxi, o voo 1600 com 145 a bordo, 2 horas e 40, antena Maceió.